Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Boa tarde, Lízia Nascimento. E vamos ficar juntinho até às 3 da tarde. Olá, galera. Boa tarde. Eu sou Gustavo Rezende. E aí, meus amigos, firmes e fortes? Sim, Marcos Leite. E você, melhorou? Olha, tirando a gripe, firme e forte. Mas eu gostaria de não tê-la nesse momento. Mas enfim, vai melhorar, Marquinhos. Vai melhorar. Vida que segue. É o tempo, é o tempo. Pois é. E você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lízia, qual é o tema do programa de hoje? Ah, o tema do programa de hoje é muito interessante, gente, é responsabilidade. Com a participação das mocidades, de jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro, é que eu errei aqui. Isso aí, muitas perguntas para a gente, não só sobre o tema, mas também sobre assuntos de interesse geral. E hoje, dia 18 de agosto, claro, temos sempre fatos marcantes para contar. Não é mesmo, Lízia? Começamos com o quê? É verdade, gente. Olha só, para começar, no dia 18 de agosto de 1858, ocorria a primeira tentativa de comunicação por cabo submarino entre Europa e Estados Unidos. Os navios partiram do meio do Oceano Atlântico e atingiram portos opostos, que não houvessem nenhuma ocorrência de rompimento. O feito ocorreu depois de alguns fracassos com o rompimento de cabos, que depois voltou a ocorrer. Poucas semanas depois do feito, o cabo falhou por problemas de voltagem. Também no dia 18 de agosto, só que em 2010, o Internacional de Porto Alegre se tornava bicampeão da Taça Libertadores da América, ao derrotar o Chivas Guadalajara do México pelo placar de 3-2. Mais de 50 mil torcedores presenciaram, no estádio do Beira-Rio, o feito do Colorado Gaúcho. E também no dia 18 de agosto, só que em 1938, nasceu o político brasileiro Orestes Quercia, já desencarnado. Quercia foi deputado estadual e governador do estado de São Paulo e iniciou sua carreira política como vereador na cidade de Campinas, na qual chegou à condição de prefeito. Na década de 1970, foi eleito senador, ocasião em que contribuiu de forma importante no processo de redemocratização do país. Lembrando que o programa agora é ao vivo, estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. E se você quer falar com a gente, mas ainda não sabe como, anote. A partir de agora, ligue até às 3 da tarde de hoje, quinta-feira, dia 18 de agosto, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Você também pode enviar um e-mail para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então mande sua mensagem através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E no Twitter, anota aí, twitter.com/espaçojovemesp, o espaço é sem cedilha. E tem também o nosso fax, que é o 3386-1444. Uma outra opção é a carta. Escreva para a Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21920000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Bom, chegamos agora ao quiz da semana, né? A pergunta do nosso quiz. A pergunta de hoje é a seguinte. Na visão de Allan Kardec, o que é o Espiritismo? Alternativa A. É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Alternativa B. É a concordância existente entre as revelações que se faz espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Ou alternativa C, é a ciência propriamente dita, que tem por objetivo o estudo das leis do princípio material. Tchan, tchan, tchan, tchan, qual será a alternativa correta? Letra A, letra B ou letra C? Responda então até a próxima segunda-feira, dia 22 de agosto, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Também pelo Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp, o espaço sem cedilha. Também através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Ou então através do nosso já tradicional telefone, o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, que é o 3386-1400, 3386-1400. Lembrando que por telefone apenas durante o programa de hoje, quinta-feira, dia 18. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e, claro, as suas formas de contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de 2 exemplares da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Esperamos você, viu? Isso aí. O que rola por aí? A Mocidade Espírita Seara de Jesus, pertencente à Associação Espírita Seara de Jesus, criou um blog. Os interessados em conferir devem acessar o site ceareirosunidosesolidarios.blogspot.com. Lá é possível encontrar artigos, vídeos e fotos falando sobre o cotidiano através da visão espírita. Não deixe de conferir. A Mocidade do Instituto Espírita Caminheiros de Jesus realiza no dia 27 de agosto, sábado, o seu evento anual de aniversário, com o tema São Chegados os Tempos. A festividade acontece a partir das 3 da tarde e o Instituto fica na Rua 7 de Setembro, 786, bairro 4º Centenário, em Duque de Caxias. Mais informações pelo telefone 2673-0261 ou pelo e-mail iecaminheirosdejesus@yahoo.com.br. Vão até o próximo domingo, dia 21 de agosto, as inscrições para o 15º Encontro de Juventude Espírita na Associação Espírita Obreiros do Bem, o Engeob. O tema deste ano será Mãos, e o encontro acontece no dia 4 de setembro, domingo, a partir de 8h30 da manhã, na Associação Espírita Obreiros do Bem, OEOB, localizada na Rua Santa Alexandrina, 667, no Rio Comprido. Informações e inscrições através do e-mail engeob@gmail.com. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Espaço Jovem. E o tema do programa de hoje é algo que faz parte da vida de todos nós, ou pelo menos deve fazer, né? O certo é que faça, né? Hoje vamos conversar, entre outros assuntos, sobre responsabilidade. E para tanto, ninguém menos, né, do que um convidado super especial hoje conosco, Gerson Simões Monteiro, ele que é trabalhador do Centro Espírita Augusto Paiva, escritor e vice-presidente daqui da Funtarso, Rádio Rio de Janeiro. Gerson, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-lo aqui novamente no Espaço Jovem, você que esteve em outras oportunidades aqui. Pois não. Seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. Muito obrigado pela participação e esperamos colaborar com a nossa visão espírita do tema, né, que vocês estão hoje aqui abordando, a responsabilidade. Com certeza. E você é escritor, né, também, né, exerce várias atividades, né, no meio espírita, palestrante, enfim, sim, aqui na rádio, as atividades todas. É, antes de te perguntar o que é responsabilidade, para você, né, você já está com quantos livros? 10. 10, né? É, contando com o suicídio em Esperanto, né? Que bem mortigo, né? Então, tá, no caso, são 10. É, nas atividades todas que você exerce, qual é o papel da responsabilidade para você? Ah, não tenha dúvida, né? Aliás, eu gostaria até de começar pela conceituação da palavra, né? Responsabilidade. Sim, sim. É, vem do latim responsabilitas, né? De respondere, quer dizer, responder, estar em condições de responder pelos atos praticados, de justificar as próprias, das próprias razões, e de direito todo homem é responsável, né? Toda a sociedade é organizada, como nós sabemos, numa hierarquia de autoridade na qual cada um é responsável perante uma autoridade superior. Quando o homem infringe uma das suas responsabilidades cívicas, deve responder pelo seu ato perante a justiça. Agora, sim, com relação à responsabilidade como espírita... Nas atividades que você exerce, né? Pois é. Enfim, todos. Perfeito. Inclusive, por exemplo, eu acho que a responsabilidade intelectual, ela é uma das que realmente me chama a atenção, porque o escritor, né? Nós temos toda semana o artigo publicado no Jornal Extra, na coluna Em Nome de Deus, os livros realmente também que nós publicamos, etc. A responsabilidade intelectual é muito grande, porque você vai passar uma mensagem e o livro, né, ele vai atravessar gerações. Aquilo que você escreve, né? Por exemplo, um livro que até hoje me gratifica muito é O Suicídio e Suas Consequências. Sim. Né, para ajudar as pessoas a não se matar. É um livro de prevenção ao suicídio. Então a responsabilidade intelectual é muito grande no sentido de você passar mensagens sempre construtivas, sempre levando o conforto e a orientação espiritual. Com certeza. Seu Gerson, boa tarde, bem-vindo. Qual a importância da responsabilidade para o jovem? Olha, eu acho que o jovem, vamos até dividir, responsabilidade no lar. Ele tem que zelar pela paz, pela harmonia dentro do lar. Eu acho que essa é uma responsabilidade muito grande através do seu comportamento. Acordar na hora certa, não esperar que o pai chame 2, 3 vezes. Claro. Né? Que eu acho que esse às vezes é o grande problema. Né? Enfim, então dentro do lar, cumprir com seus deveres perante as suas obrigações. Né? Na sociedade, né? No caso, ele participar de eventos, naturalmente como cidadão também, e na escola, principalmente na faculdade, junto com seus companheiros, enfim, há uma série de setores onde a importância de ser responsável, né? Assumir um cargo, assumir um encargo e ao mesmo tempo dar cumprimento com seus deveres perante a sociedade. Mas o senhor acha que, por exemplo, no dia a dia, o senhor tem percebido que o jovem está mais responsável, menos responsável? Como o senhor está vendo essa questão? Olha, eu vejo dentro de casa, né? Nós temos 2 enteados e só posso dizer o seguinte, a minha enteada está fazendo remo pela manhã, acorda 4:30 da madrugada, naquele horário certo, ninguém precisa chamar, enfim, está trabalhando, depois volta para casa, enfim. Claro. O outro também enteado, 5 horas da manhã está acordado para ir para o trabalho. Enfim, então eu vejo, estou vendo o exemplo dentro da minha casa, né? Eu vejo que o jovem está crescendo muito nesse campo e a responsabilidade, de fato, faz com que muitos deles alcancem o sucesso. E é um dado importante porque... ainda existe um pouco esse conceito, ser jovem, tal, não ter tantas responsabilidades, e a gente vê cada vez mais que isso caiu, né? Que o jovem precisa ser cada vez mais responsável. Né? Senão ele não consegue realmente vencer, né? Claro, lógico. Seja na faculdade, depois mesmo, ao conquistar um emprego, na carreira profissional, na família também, exato, em tudo. Uma coisa, senhor Gerson, exemplo, eu tenho visto, por exemplo, às vezes eu vejo a gente falando assim, fulano deu errado, porque, vamos supor, de repente o pai, né, não teve uma boa conduta, o filho, de repente diz que, exemplo, mas isso não, acho que não deve ser regra, né, porque às vezes você vê pais incríveis, né, cheios de responsabilidade, o filho que descamba para o outro lado e vice-versa. Como, né, o senhor teria, assim, como dizer, falar alguma coisa sobre essa coisa? Não quer dizer que seja filho de peixe, peixinho é, né, aquela frase. Eu posso dizer na minha carreira de pai, né, aliás, eu recebi... Quantos filhos? 3 filhos, né? Perfeito. Três filhos. E além dos netos, que também acabam. Né? Só que eles todos estão na vida espiritual, né? É verdade. Muito bem. Bem, acredito que essa... Eu, como pai, inclusive, recebi aos 75 anos agora, da minha filha, uma carta muito linda, né? E que eu considerei o diploma de pai. Certo. Sinal que eu fui bem como pai, né? Muito foi... bonita, por sinal. Eu vi também. Perfeito. Então, como pai, eu cumpri com a minha parte. Né? Eu acho que os pais devem cumprir. Se porventura o filho falhar, o problema é dele. Sim, é de cada um. A sua consciência, né? Agora, também... Se os filhos não tiveram exemplos dignos dos pais, seja pai, seja mãe, eu acho que isso não quer dizer. O problema é dos pais. Ele, responsável perante Deus, perante sua consciência, tem que fazer o melhor parte, né? Para vencer. Perfeito. Boa tarde, seu Gerson. Seja bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado. O que ocorre quando não agimos com responsabilidade? Olha, quando nós não agimos com responsabilidade, as consequências, evidentemente, são sempre negativas, né? Por exemplo, um jovem, que aliás eu conheci, conseguiu um bom emprego, mas desde cedo ele não tinha o hábito de acordar cedo, né? Embora o pai chamava, etc. E passou a vida toda. Depois, na vida profissional, conseguiu um emprego e começou a chegar atrasado. Aí sabe que em matéria de emprego, profissionalismo, né, trabalho, etc., e em menos de 3 meses ele foi mandado embora. Então eu acho que as consequências da falta de responsabilidade, não tenha dúvida que isso traz consequências bem negativas para a vida de qualquer pessoa, não é só o jovem. Não só do jovem, com certeza. Todas as pessoas. Agora, no Espiritismo, Gerson, o que a gente pode encontrar a respeito desse tema? O que a doutrina espírita aborda sobre a questão da responsabilidade? Olha, eu acho que a melhor forma de você situar a questão da responsabilidade, etc., estaria naquele capítulo, o Ser Perfeito, capítulo 17, quando Allan Kardec traça o perfil do homem de bem. No Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, exatamente. Capítulo 17, o capítulo Ser Perfeito. Então a gente vê que Allan Kardec traça, né? Porque isso é o próprio Kardec, não se trata de espíritos, né? É o próprio Kardec. Sim. Em que ele traça a conduta, né, do espírita, para que ele seja realmente um homem de bem, porque eu acho que essa é a finalidade para que nós cheguemos a uma condição de total responsabilidade diante da vida, que é atingir a condição do homem de bem, e que é o espiritismo leva, né? A finalidade do espiritismo é nos transformar em homens de bem. Com certeza. Todo o trabalho, né? Todo o objetivo converge para isso, né? Para essa, para essa transformação. E é claro, o papel da reencarnação é fundamental, né? Porque é na reencarnação que a gente vai vivenciar as experiências para que esse processo se concretize. Seu Gerson, o senhor já disse que o jovem atualmente está mais responsável. O senhor gostaria de complementar mais alguma coisa, essa coisa da responsabilidade, como o senhor falou? Perfeito. Foi feita uma pesquisa sobre voluntariado e os índices de jovens no campo do voluntariado, esse índice é muito grande. Cada vez mais aumentando. Aumentando. Né? Isso é bom, então, né? Então, isso significa, né, que o jovem, seja ele espírita ou não, ele vem aumentando muito com relação à participação assumindo sociedade. O seu papel na sociedade, né? Ele pode perfeitamente, desde jovem, no meu caso, eu na faculdade fui presidente de um centro acadêmico, né? E tenho vamos dizer assim, o prazer de dizer que nós prometemos no nosso plano de trabalho 13 itens, né? E terminei com 72. Nossa. Então, quando eu precisei, conto 72. Então, você pode colaborar, seja no centro acadêmico, seja nas atividades escolares, junto aos professores, junto aos colegas, né? E também quantas campanhas vem se fazendo aí em benefício da sociedade, que você pode perfeitamente participar delas. Inclusive até ajudando, né, um idoso, um deficiente a atravessar uma rua já é uma, sim, né, já é uma parte da campanha. É verdade. Quais são as responsabilidades dos jovens nos dias atuais? Bom, eu acho que a primeira delas é com ele mesmo, né? É cuidar do corpo. Mas não esse cuidar como nós estamos vendo, que transforma um corpo numa preocupação muito maior em tudo. Às vezes na única preocupação. É o corpo sarado, sim. Eu, quando jovem, eu fiz meus esportes, joguei minha bola, etc. Então ele pode perfeitamente, eu acho que a primeira coisa é cuidar do corpo. E para cuidar do corpo é evitar a bebida alcoólica, que aliás eu estou, posso dizer, apavorado. Mas é muito preocupante, sim. Apavorado, porque todo apelo com relação à bebida se faz ao jovem, né? Como antigamente do cigarro, agora passou a bebida, né? A questão das drogas. Então, sim, eu acho que a responsabilidade do jovem hoje em dia, em primeiro lugar, como eu disse, cuidar do corpo. Cuidar do corpo no sentido de buscar, claro, um esporte saudável, mas também evitar vícios que vão trazer problemas muito sérios, né? Eu tive a felicidade, aí sim, a minha experiência própria, 15 para 16 anos, ingressei na Mocidade Espírita Dias da Cruz, na, sim, Casa Espírita de Juiz de Fora. E felizmente não tive problema com os vícios, né? Porque já tinha a formação moral. Eu acho que a religião, né? Aí o jovem também é uma responsabilidade dele no sentido de buscar uma religião, né? Felizmente, não quer dizer que seja só espírita, não, né? Se ele for evangélico, católico, budista, seja lá o que for, buscar uma religião para poder vencer as dificuldades. Então, e segundo, outra questão também é desenvolver o intelecto, né? Buscar os recursos intelectuais para exercer uma profissão e, sobretudo, um trabalho que ele tem de fazer perante ele mesmo seria a sua transformação moral, né? Claro. Eu, por volta dos meus 15, 16 anos, por ter sido criado com irmãos, 8 irmãos, etc., enfim... meu apelido lá na Vila da Penha era Trator, né? Enfim, brigava muito. Só isso? Mas aí conheci o evangelho com o espiritismo e de fato tive que me transformar. Então essa é a grande tarefa do jovem espírito, se modificar, né? Ser mais carinhoso, ser mais gentil, ser mais amigo, ser mais caridoso. Com certeza. Agora, claro, estamos falando aqui sobre responsabilidades e tal. Certamente haverá alguém que diga, mas não é fácil ter responsabilidades, né? Não é fácil cumpri-las, enfim, não é fácil vivenciá-las. E por isso mesmo muita gente foge delas. Mas eu queria saber o seguinte, na sua opinião, por que tanta gente tem medo de ter responsabilidades? Às vezes passa a vida inteira fugindo de responsabilidades, nasce, cresce, envelhece, evitando as responsabilidades como se fosse o Drácula diante da cruz, entendeu? Assim, passa ao largo, quer evitar mesmo. E às vezes passa uma vida inteira sem ter grandes responsabilidades. Por que que isso acontece? Ocorre que o indivíduo que não assume responsabilidade na vida, automaticamente ele não cresce. Porque, por exemplo, se você assume uma responsabilidade perante a tarefa espírita, na juventude espírita, na mocidade espírita, se você não assume uma responsabilidade, seja ela a menor que seja, né? No campo profissional, no campo familiar, quantos jovens, não vou me casar, não quero ter responsabilidade. Pois é, isso a gente já vê muito. Hein? Isso a gente vê muito, né? Por aí. Ele não cresce. Ele vai passar a vida em branco. É verdade. Quando chegar no mundo espiritual, o que que você trouxe de bom? Então, a responsabilidade é fator decisivo para o crescimento do espírito. Com toda certeza. A gente tem aqui, hoje, não só perguntas sobre o tema responsabilidade, mas também perguntas de jovens de várias mocidades espíritas e também perguntas de ouvintes. Sim. Como a do Carlos Santos, de Duque de Caxias. Ele pergunta o seguinte: por que a doutrina espírita é tão perseguida e por que a maioria dos seres humanos não creem na encarnação se está contida dentro da Bíblia? Não só da Bíblia, né? Dentro das leis gerais, das leis divinas. Onde está a responsabilidade nisso tudo? E parabéns pelo programa. Obrigado, Carlos. Gerson. Muito bem. Bom, nosso querido Carlos Santos, né? De Duque de Caxias, né? Isso. Bom, em primeiro lugar, a doutrina espírita, eu vou até dizer, eu sinto que essa perseguição já diminuiu bastante, né? Muito, muito, muito, estou falando, porque sou espírita desde 52, 53, e acompanho ao longo do tempo a evolução. Por exemplo, eu passei a mocidade, onde eu aprendi o espiritismo, em Juiz de Fora, onde, de fato, a doutrina espírita era muito perseguida, através até de programas de rádio, etc. Mas hoje eu vejo que a grande parte daqueles meus amigos que não aceitavam o espiritismo, etc., e que hoje aceitam, o problema da reencarnação é uma questão de amadurecimento espiritual. É claro. Porque, aos poucos, essas ideias vão ganhando curso, e, se Deus quiser, isso vai diminuir e teremos, vamos dizer assim, futuramente, as pessoas admitindo os princípios básicos do Espiritismo que prevê Allan Kardec em A Gênese, em Sinais dos Tempos, de que os princípios básicos ou fundamentais do Espiritismo, nas quais a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação e a comunicação, e no caso a reencarnação, como você está citando, vai ser aceito como princípio básico para poder fundamentar a nova ordem social desse mundo de regeneração. Claro, ou seja, é um caminho inevitável, né, Gerson? Inevitável. Pode dizer. Maravilha. Bom, obrigado pela sua participação, então, Carlos. E a gente está conversando com o Gerson Simões Monteiro, ele que é trabalhador do Grupo Espírita Augusto Paiva, também escritor e também vice-presidente da Funtarso Rádio Rio de Janeiro. Essa conversa com ele é muito legal, continua daqui a pouquinho, porque agora é hora do nosso intervalo. Voltamos já já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do nosso site. Já acessou o site da rádio? Ainda não? O que você está esperando? www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir tudo sobre a emissora da Fraternidade na internet. E claro, ouvindo a nossa programação em tempo real, de qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, de onde você estiver. Para tanto, basta você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E lá no site da rádio tem também o nosso cantinho, a nossa página. Basta você ir no menu Programação e depois no submenu Espaço Jovem para ter acesso à página do programa e conferir nossas dicas, informações, curiosidades, também áudios de programas anteriores. Você que por algum motivo perdeu algum programa, existem vários lá à sua disposição, é só clicar e ouvir. Então não perca tempo, aproveite, acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? Bom, é hora das nossas notas de utilidade jovem, afinal de contas, jovem tem várias responsabilidades, uma delas é encontrar trabalho, não é isso, Guga? Exatamente. Começamos com o que hoje? O Comando do Exército está abrindo inscrições para o concurso de admissão ao curso de formação de oficiais da Ativa. Podem concorrer à vaga especialistas em engenharia elétrica, materiais e cartográficas. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 15 de setembro, através do site ime.eb.br. Para confirmar a inscrição, o candidato deve pagar a taxa no valor de R$ 97,00, seguindo o manual de instruções ao candidato. Lízia. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está abrindo 150 vagas para os níveis médio e superior. O candidato deve ter disponibilidade para trabalhar no Rio de Janeiro, ensino médio ou superior completo, experiência em teleatendimento e agilidade. Os interessados devem preencher uma ficha até o dia 22 de agosto, acessando o site consulplan.net ou indo ao posto de inscrição informatizado no Colégio Estadual Amaro Cavalcante, que fica no Largo do Machado, número 20, no Catete, das 9 da manhã até o meio-dia, ou das 2 às 5 da tarde. E a Prefeitura de Itaguaí está abrindo mais de 660 vagas, né, através de concurso. As oportunidades são destinadas a quem possui pelo menos o nível médio completo. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 24 de agosto no site cepuerj.uerj.br, não se esquecendo, claro, de pagar a taxa de inscrição, que fica em R$50. A todos os interessados, né, nessas notas que divulgamos hoje, boa sorte, ok? Boa sorte. Pois é. Elísia, temos muitos abraços hoje. Ai, temos sim, gente. E hoje tá bem legal porque temos até o seu Gerson aqui, atraiu bastante participação. Presença ilustre. Epa! Tá vendo? Absoluta. Então, que bom, olha só. É o Paulo Roberto Borges de Souza, de Jacarepaguá. Obrigado e um beijo, viu? Participe mais. Seu Gerson vai querer, com certeza. Priscila Pereira de Souza, de Bento Ribeiro. Obrigada, Priscila. Participe também. Um beijo para você. Maria das Graças Pereira de Souza, de Bento Ribeiro. Um beijo para você também. O Rodrigo Carvalhos, de Jacarepaguá. Um beijo, Rodrigo. E tá aqui, ó, parabenizando o programa. Obrigado. Um beijo, obrigada, viu? Obrigado, Rodrigo. Muito obrigada. Quero também aqui mandar beijo para Maria da Graça de Taquara. Um beijo. Jacarepaguá. Jacarepaguá, um beijo para você. Obrigado pela sua participação. Pertinho do Rodrigo. Vera Lúcia de São João de Meriti. Um beijo para você. Obrigada pela sua participação. Quem mais? Peraí. Sim. Vera Isaura. Sim. De Taquara também, né? Jacarepaguá. Aham, uhum, ela tá mandando beijo pra gente. Pra você também, um beijo pra você. Gostaria de saber tudo. É, não, aí tá. A dúvida aqui dela, é outra coisa, a gente é outra responde. Coisa. É, um beijo pra você e obrigada pela participação. Olha, Maria da Graça, de Niterói, tá? Valeu, beijo pra Maria você, da, um Maria beijo. Um abraço. E vem cá, por e-mail, nós temos aqui o Jorge Luiz Meirelles. Obrigada, Jorge. Um beijo Valeu. Pra você. Viu? Obrigado pela participação de pela todo mundo. Pela participação. É, e os aniversariantes? Temos pois muitos é. Nesses dias? Como é que tá aí? É, mais ou menos. Eu quero mandar um beijo aqui pra Célia Moratelli, que ligou hoje, mandou beijo pra vocês todos. Um beijo, Celinha. Valeu, Célia. Um abração. Aham, um beijo pra Cris Delia, que tá de férias. Beijo, Cris. Isso. Aproveite que tá quase acabando, viu? Passa rápido. Tá muito santinha. Olha aqui, olha, 19 agora de agosto, quem faz aniversário é o João Augusto Veiga. Amanhã. Parabéns pra você, viu? Valeu. Também para o Danilo Carvalho Vilela. Um beijo lá pra do você. Lá do Lar Fabiano. Isso. Danilo Vilela, parabéns. Figura ilustre também. É isso. E uma felicidade. Olha, parabéns. E um beijo bem especial aqui pra nossa Graça, que faz aniversário. Sim. É Maria da Graça Costa Braga. Beijo, Graça. Feliz um abração. Aniversário. Graça daqui do setor de Copa, Cozinha. Isso. Parabéns, Graça. Tudo de bom. Felicidade. Felicidades pra você, viu? É, beijinho então pra ela que vai ter um netinho daqui a pouquinho também. Opa! Chega mais um bebezinho na família. Maravilha. Deus abençoe vocês aí, viu? Parabéns. E é claro, parabéns. E é claro, o nosso muito obrigado a todos os ouvintes, ao carinho de isso todos aí. Que sempre participam cada vez mais do programa, ok? Continuem participando. Quiz. Bem, galera, voltamos ao nosso quiz, né? A pergunta do nosso quiz. A pergunta da semana é a seguinte: na visão de Allan Kardec, o que é o Espiritismo? Alternativa A: é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Alternativa B: é a concordância existente entre as revelações que se faz espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Ou alternativa C: é a ciência propriamente dita, que tem por objetivo o estudo das leis do princípio material. Tchan, tchan, tchan, tchan. E aí, qual será a alternativa correta? Letra A, letra B ou letra C? Responda até a próxima segunda-feira, dia 22 de agosto, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua resposta. Você tem também o Twitter, Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp, o espaço sem cedilha, ou também o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, também o espaço sem cedilha, e é claro, o nosso telefone do ouvinte, sendo que por telefone apenas durante o horário do programa de hoje, quinta-feira, dia 18 de agosto, através do número 3386-1400, 3386-1400. E claro, não se esqueça na sua mensagem de informar obrigatoriamente seu nome completo e suas formas de contato. Então, e aqueles, né, que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de 2 exemplares da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Participa, isso aí, viu? Todo mundo participando, hein? Rádio Rio de Janeiro, na internet com você, Espaço Jovem. E voltamos a conversar com Gerson Simões Monteiro, ele que é trabalhador do Grupo Espírita Augusto Paiva e Maria da Graça, também escritor, né, com vários livros espíritas publicados e, claro, vice-presidente da Funtarso Rádio Rio de Janeiro. É, como eu falei agora há pouco, o Gerson é trabalhador do Grupo Espírita Augusto Paiva. É, você pode informar o endereço lá para quem queira mais informações, algum meio de contato? Lá em Maria da Graça, né? É, fica na rua Barcelona, 199. Sim. Fica ao lado de uma vendedora de botijões de gás, né? Não, não. A referência. É fácil, tem que ser porque, não, é porque não é um centro espírita de portas abertas, né? Pela localidade, mas a pessoa, sim, toca a campainha, sextas-feiras, às 20 horas, todas as sextas-feiras nós estamos lá. Claro que temos atividades mediúnicas, mas são privativas. Sexta-feira tem estudo doutrinário, passes e também a escola de evangelização. Maravilha, então. E é fácil chegar, é tranquilo, é claro, né? Bem localizado. É, bom, agora vamos dar sequência com as perguntas dos jovens, né, feitas, uhum, por jovens de várias mocidades espíritas. Temos o que, Elísia, para começar? Então, aqui vai a pergunta do Felipe, 24 anos, Centro Espírita... É, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, CEOI. Então, seu Gerson II, ética e moral são as mesmas coisas? Bom, a palavra ética, do grego ethos, significa comportamento. Moral vem do latim mores, né, costumes. Embora nós utilizamos esses dois termos para expressarmos as noções do bem e do mal, porém, convém fazermos uma distinção. A moral é normativa, né? Enquanto a ética é especulativa. A moral, por exemplo, refere-se aos costumes dos povos nas diversas épocas e é bem mais abrangente. A ética, procurando o nexo entre os meios e os fins dos referidos costumes, é mais específica, né? Pode dizer que a ética é a ciência da moral. Mas ética e moral distinguem-se essencialmente pela especulação da lei. Quer dizer, a ética refere-se a uma norma invariante, quer dizer, não varia. A moral, a variante. Contudo, há uma relação entre ambos, entre a ética e a moral, pois a sistematização da segunda tem íntima relação com a primeira. Mas é vamos dizer assim, é um fio muito tênue que liga, que distingue, né, entre a ética e a moral. Embora a moral, segundo os espíritos responderam a Allan Kardec, é a capacidade de distinguir, né, entre o bem e o mal. Quando você diz que a pessoa tem muita moral, é porque ela sabe distinguir bem mesmo o que é o bem e o que é o mal. Maravilha, então. A próxima pergunta é a do Gabriel, de 13 anos, do Consolador Comunidade Espírita Cristã. Gabriel pergunta o seguinte: o Espiritismo acredita no fim do mundo? Não, fim do mundo não. Convém dizer que nós tivemos aí há pouco tempo aquele filme 2012, não sei se vocês assistiram. É o Dia do Juízo Final. Ele foi produzido em 2008 nos Estados Unidos, mas é, na verdade, uma tentativa de se criar uma onda de terrorismo psicológico de que o mundo vai acabar, explorando sem fundamento as profecias relativas às transformações, porque a Terra está passando para ingressar em uma nova era. Sim. Então, o fim que dizem que está no Evangelho, Jesus se refere, sim, de que quando todos nós estivermos evangelizados, a Terra chegará ao fim. Mas essa palavra fim, filosoficamente, tem dois conceitos. Fim, relação a tempo, e fim, relação a espaço. Então, com relação ao espaço, quer dizer, o mundo físico, Jesus não estava se referindo ao fim físico da Terra, mas sim a uma era em que haveria uma nova era, essa nova era que é o mundo de regeneração. Então, quando todos nós estivermos evangelizados, será o fim exatamente das balas perdidas, da falta de ética, da falta de moral. Pois bem, tanto que também ele deixou bem claro no Sermão da Montanha que quando, aliás, bem-aventurados mansos e pacíficos, porque eles habitarão a terra. Portanto, se o Cristo promete que os bons vão permanecer na terra, é claro que não haverá o fim do mundo. Mas, se Deus quiser, haverá o fim da violência, da agressividade, porque a terra será um mundo de paz, um mundo de regeneração. E para isso, vocês, os jovens, estão aqui, claro, preparando essa nova terra, essa nova era. Com certeza. Tentando passar uma mensagem, né? É esse o plano. Sempre. Próxima pergunta é de um ouvinte. Aliás, um grande abraço para Fátima Regina Queiroz Nogueira, de Senador Camará. Ela pergunta o seguinte: se estamos nesse mundo principalmente com o intuito de evoluirmos, por que o ser humano em si mesmo não tem a responsabilidade de querer evoluir para uma vida melhor nesse plano, no plano físico e no plano espiritual? É uma questão de livre-arbítrio. Mas, felizmente, como eu disse, aos 15, 16 anos ingressei numa mocidade, comecei a estudar o espiritismo a sério, né? O nosso mentor da mocidade, o Erasto, me lembro, ele começou a estudar o Livro dos Espíritos a partir da introdução. Então, felizmente eu tive essa orientação espiritual. Agora, se uma questão de livre-arbítrio. Se a criatura quer seguir o caminho errado, o caminho do mal, nós sabemos que o mal é uma rua sem saída. Eu costumo dizer que é alguém que vai jogando tachinhas no caminho e é rua sem saída, né? Tu acha que todos nós já entramos em rua sem saída? Pois é. E o espírito então é obrigado a voltar por essa mesma rua onde ele jogou as tachinhas. Só que ele vai espiar, ele vai sofrer as consequências do mal que ele fez e vai retornar ao caminho da evolução. Portanto, é uma questão de escolha, de livre-arbítrio, mas que Deus permite para que o espírito, através das consequências do mau uso do livre-arbítrio, possa construir um futuro de progresso e alcançando, se Deus quiser, a evolução espiritual. Com certeza. Mandar aqui também um abração para o ouvinte Danilo Kreder, de Rocha Miranda. Parabéns pelo programa e diz que gosta muito de você, Gerson. Então, obrigado. Um abraço. Eu gosto muito deles. Um abraço, Danilo. Obrigado. Seu Gerson, a pergunta é de Amanda, 26 anos, do Centro de Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Que importância a ética tem para o espiritismo? Aliás, para o espírito. Para o espírito. Muito. Eu acho que o ser humano deve ser um ser ético, né? No sentido de cumprir as suas obrigações. Como eu disse no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o homem de bem, no livro Conduta Espírita do André Luiz, nós vemos ali uma série de conceitos, né, com relação à sua forma de proceder, o seu comportamento, ser ético, né? Por exemplo, a gente está vendo hoje na população brasileira, no nosso país, quantas criaturas vivendo da corrupção, centenas de pessoas sendo presas, etc. Isso é falta de ética, né? Porque a pessoa, ela tem um cargo, tem autoridade, etc., mas era para ela poder exercer no sentido da população, do bem-estar, da sociedade. Quando ela rompe esses conceitos éticos de honestidade, é evidente que ela está destruindo. Portanto, a ética para o espírito é fundamental para o seu crescimento, porque todos nós estamos matriculados na Terra para progredirmos, para evoluirmos, para um dia, se Deus quiser, chegarmos à condição de puro espírito, a mesma alcançada por Jesus. E nós chegaremos lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Com certeza. Vai levar tempo. Mas chegaremos. Mas vamos chegar, nem que seja arrastada. Não, vamos chegar. Estamos fazendo força. É. A partir desse programa já é um sinal, né? É verdade. É o primeiro passo. Isso. E a gente quer aqui agradecer a participação de Gerson Simões Monteiro, ele que é trabalhador do Grupo Espírita Augusto Paiva, escritor espírita e também vice-presidente da Funtarso Rádio Rio de Janeiro. Gerson, mais uma vez, muito obrigado. Algum recado final que você queira deixar? Eu acredito que nós devemos, diante de todos esses conceitos, né? Vimos aí responsabilidade, ética e moral, nós podemos dizer de que todos nós devemos ter responsabilidade em todos os atos da nossa vida, sermos éticos e cada vez mais entendemos a necessidade de buscarmos a moralidade, ou seja, distinguirmos cada vez mais entre o bem e o mal, que de fato a doutrina espírita nos permite. E a todos, o nosso muito obrigado, que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Com certeza. Algum livro que você queira indicar, rapidamente, sobre o que foi debatido hoje? Eu acho que o Livro dos Espíritos, né? Eu acho que ele tem tudo com relação ao que nós tratamos aqui, porque a filosofia espírita é a base dele, né? Maravilha, então. Conversamos com Gerson Simões Monteiro, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Bom, galera, voltamos agora a falar do quiz, sendo que para dar a resposta do quiz da semana passada. Bom, na semana passada perguntamos o seguinte: a afirmação "fé inabalável só é que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade" foi dita por quem? Alternativa A, Chico Xavier; alternativa B, Allan Kardec; ou alternativa C, Eurípides Barçanuvo. E aí, Elise? Então, vamos lá. A resposta correta é a letra B, Allan Kardec. E quem ganhou? Ah, então, foi uma menina, foi Vera Lúcia, de São João de Meriti. Parabéns, parabéns, Vera Lúcia. Participe mais, viu? Valeu, a Vera irá ganhar 2 exemplares da revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB. E ela tem um prazo de 10 dias corridos para retirar o seu brinde aqui na portaria da rádio. 10 dias, incluindo finais de semana e feriados. E esse prazo começa a contar amanhã, sexta-feira, dia 19. É só ela vir aqui diretamente na portaria da rádio, trazendo um documento de identificação com foto, ok? Parabéns, Vera, e muito obrigado por todos os que participaram em mais um quiz. Espaço Jovem. Fim de jogo, Gustavo. Fim de jogo. Acabou. Fim de jogo, fim do Espaço Jovem, e voltamos, né? Na semana que vem. Isso. Quinta-feira, às 14h. Sendo que nessa semana ainda tem a reprise, né, do programa de hoje, que é no domingo, também no mesmo horário, de 14h. Isso mesmo. Gente, olha, dicas rapidinho, dicas para o seu cãozinho de estimação parar de morder. Ofereça algo para o seu cão mastigar. É importante que seja algo desafiador. Caso contrário, corre-se o risco dele preferir morder o nariz da pessoa ou roer as pernas da cadeira da sala de jantar. Coisas bem duras, pois eles adoram. Então, por exemplo, dê ossos duros, de preferência os embalados, pois eles também ajudam a combater problemas dos dentes, como cáries e tártaro. Uhum. Posso falar por experiência própria, que eu faço isso com minha cachorrinha. Opa. E você vai ver que o seu cão vai ficar o dia todo entretido. Aos poucos, ele vai começar a perceber o limite entre as suas coisas e as dele, ou seja, entre aquilo que ele pode ou não morder. Lízia, quem quer falar com a gente, como fazer? É fácil, eita, né? É facinho, gente. Nós temos aqui, olha, o nosso e-mail. Vou te falar primeiro aqui o site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Isso, e o nosso e-mail é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, viu? Isso de qualquer aí. Forma, você fala com a gente, deixa seu nome, sua idade, se quiser, e um recadinho que você quer.